pra enxergar o que de fato existe. Há quantos dias eu estou aqui esperando ninguém, mas prestando atenção pra não perder de vista você. Tanto faz se vem ou se vou, em qual lado da rua estou, porque há tanta gente ao redor de todos nós esperando encontrar soluções onde não há. Mas em cada um existe algo muito bom que só se encontra em paz. E ficar só às vezes não tem nada demais. Procurar separar, e você onde está? Procurar separar o que é preciso pra diante de tanta falta de coragem e de fé. Por onde andei, aprendi o que não me esqueci. E agora diga você, qual é o segredo? Então tá tudo em suas mãos. Só não vem me dizer depois que eu sabia que eu não avisei. Melhor sem avisar. Pode ser que eu nem queira sair, mas se você chegar,